للنقاط الأوسط الذرية. Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah. E presto testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Demos sequência hoje à biografia do mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, a sua história e o resumo das suas guerras e dos ataques e das defesas e de tudo que aconteceu nessa época. Paramos na semana passada, quando falamos da batalha de Uhud e as consequências que aconteceram dessa batalha, que a moral do exército islâmico baixou, que as pessoas se sentiram mais fortes em relação ao exército islâmico pelos acontecimentos que ocorreram nessa batalha. E descrevemos tudo isso na semana passada. Paramos nesse ponto depois dessa, vamos dizer assim, entre aspas, vitória dos idólatras, e eles não foram vitoriosos, mas só para o entendimento da questão. Um dos sahabas encontrou dois idólatras na época, dos judeus, e ainda a lembrança da guerra estava nele. Esse companheiro do mensageiro foi e matou essas duas pessoas, e depois que matou elas, ficou claro que eles tinham um papel de um pacto assinado pelo mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, que era proibido matá-los. O mensageiro ficou sabendo e disse a ele: você cometeu um crime, e para esse crime tem que ser pago a dia. A dia no Islã é uma penalidade, é o pagamento de um dinheiro por uma penalidade de morte acontecida, seja morte voluntária, sem querer, ou morte querendo. Dos dois jeitos tem que se pagar a dia. Para vocês entenderem, é uma penalidade, é um imposto. O mensageiro em Medina tinha um pacto entre ele de ajuda mútua entre duas tribos judaicas, Bani Nadir, Bani Quraida, duas tribos que existiam em Medina, que o mensageiro havia feito um pacto de ajuda com eles. É importante que entendam a sequência para que a história seja compreendida. Se existia um pacto, se o mensageiro teria que pagar essa penalidade, esse imposto, essa dia, é justo ele ir até essas tribos e dizer: olha, vocês vão nos ajudar ao pagar essa dia, ou esse imposto, essa penalidade por ter matado essas duas pessoas. Foi até eles, o mensageiro sentou perto deles, perto de um muro. Nós estamos falando de duas tribos judaicas da época, e como se o fato acontecesse hoje, e os acontecimentos, a história se repete com esses que chamamos hoje de judeus, que existiam na época do mensageiro. Mensageiro sentado no muro, conversando com eles sobre a maneira de efetuar o pagamento, por eles serem cidadãos daquele lugar e ter um pacto, deveriam ajudar no pagamento. Eles fizeram o quê? Traidores, como sempre. Pediram que um subisse por trás do muro e jogasse uma pedra em cima do mensageiro que fosse grande o suficiente para matá-lo. E quando ele estava indo, Jibril comunicou ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: eles estão planejando te matar, saia desse lugar. O mensageiro saiu então, ele e os seus companheiros seguiram ele, e a traição se concretizou. O mensageiro então ficou sabendo da situação, que era mais uma traição. Intencionou então expulsá-los de Medina. E eles estavam a ponto de sair de Medina, quando a cabeça pensante dos mentirosos, dos hipócritas, o nome dele é Abdullah ibn Ubay, foi até eles e disse: não saiam, fiquem. Se tiver guerra, nós estamos junto com vocês. E se vocês saírem, depois nós vamos sair junto com vocês. E o Alcorão narra esse trecho e diz: e quando os idólatras foram para os crentes e disseram com eles, se vocês, para eles, foram até os inimigos do mensageiro e disseram a eles: se vocês saírem, sairemos juntos, fiquem tranquilos. E se vocês ficarem, guerrearemos juntos, fiquem tranquilos. E Allah diz, e Allah atesta que eles são mentirosos. Nem vão guerrear junto, nem vão sair junto. É uma traição em cima de outra, até entre eles são traidores. Resolveram então não sair de Medina e continuar. O mensageiro então cercou eles todos, isolou eles num lugar e ficaram cercados até que foram obrigados a se entregar. E pediram ao mensageiro: podemos sair? Depois de uma longa data cercados, isolados num lugar, disseram ao mensageiro: podemos sair desse lugar sem levar armas, levamos só os nossos pertences e o nosso dinheiro e vamos embora daqui. O mensageiro disse para eles: vão embora. Para quem leu ao Corão e diz: quando eles destruíram as suas casas com as próprias mãos e foram destruídos pelos crentes, como destruíram as suas casas com as próprias mãos os judeus? Amantes do dinheiro, desde o tempo do bezerro de ouro até que o sol, que Allah herde a terra, amantes do dinheiro. Quando eles foram sair, o mensageiro falou: podem levar os seus pertences? Levar os pertences seria uma coisa normal, mas levaram as janelas, levaram as portas, carregaram tudo o que tinham, destruíram as casas para ir embora. Banu Nadir, portanto, saiu de Medina. Para quem quer conhecer melhor a história, leia Surata Al-Hashr, descreve essa situação toda. Alguns foram para o Sham, outros foram para uma cidade chamada Khaybar, outros foram para Meca. E esses que foram para Meca, traidores como sempre, nunca se enganam, foram e começaram a planejar dentro de Meca com os Quraishitas e outras tribos árabes como atacar o mensageiro Muhammad, que estava em Medina, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, fugiram para Meca, não ficaram quietos. Em Meca mesmo começaram a formar um exército para ir atacar o mensageiro em Medina novamente. E conseguiram um exército de 10 mil soldados, 4 mil Quraishitas e 6 mil de uma colisão que eles fizeram. O que te lembra isso? Te lembra agora a colisão que é feita em todos os lugares para atacar as terras islâmicas. Isso foi feito há 1430 e tantos anos atrás. Essa colisão formada de 10 mil pessoas para atacar o mensageiro ficou sabendo da situação, juntou o Sahaba e pediu a opinião deles: nós vamos ser atacados por um exército gigantesco que nunca antes tínhamos visto. O que que fazemos? Entre eles tinha Salman. Salman al-Farisi. Salman o persa. Ele era persa, Férice. Ele tinha uma tática de guerra na terra dele e levou essa tática para o mensageiro. Disse para ele: mensageiro, fazemos uma vala enorme ao redor de Medina e eles não vão conseguir descer e subir a vala. E o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, aceitou a opinião de Salman al-Farisi e ficou conhecida essa batalha como Al-Khandaq, a vala, por ter sido feita uma vala em redor de Medina como fortificação para não serem atacados. Os Quraishitas ficaram sabendo da tática, chegaram aos redores de Medina, ficaram muito tempo ali, não conseguiram entrar. A situação se perdurou por muito tempo, teve um caso ou outro de brigas poucas, não conseguiram enfrentamento. E o mensageiro então, por demorar muito, usou uma outra tática de guerra, uma tática política da inteligência do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele queria quebrar o exército dele em duas partes, criar deles uma desavença. Chegou uma parte, chamou uma parte do exército inimigo e disse a eles: vamos fazer um pacto com vocês. Vocês não vão conseguir entrar. A situação demorou. Nós vamos dar para vocês um terço dos frutos de Medina, um terço de tudo que produz em Medina, nós vamos dar para vocês. Isso é uma tática para que crie uma desconfiança no exército inimigo. E o mensageiro opinou e pediu a opinião dos seus companheiros. Sa'd ibn Mu'adh, que era antigamente dessa tribo antes do Islã, e o outro Sa'd ibn Ubadah também era da mesma tribo, portanto amigos, hoje muçulmanos, mas antes eles eram amigos. Sa'd ibn Mu'adh disse ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam: essa tática de dar um terço dos frutos aos inimigos é uma ordem de Deus. Se for ordem de Deus, aceitamos. Se for uma tática sua, mensageiro, eu tenho uma outra opinião. Ele disse: qual que é a sua opinião? Ele disse: eu estava junto com eles. Nós éramos do mesmo exército antes de eu ser muçulmano. E eles não tinham nenhuma pretensão de conseguir uma tâmara sequer nossa, a não ser para servir uma visita ou que a gente vendesse para eles. Portanto, eles não têm direito nenhum. Eles têm direito a serem atacados com a espada. Só isso que eles têm direito, Sa'd ibn Mu'adh dizendo. Essa é a glória do muçulmano. Há quanto tempo eles isolados, cercados, e não queriam entregar as riquezas islâmicas para o inimigo. Riquezas hoje que são entregues de bandeja para o inimigo. O mensageiro disse, era uma opinião minha e não era uma ordem de Allah Azza wa Jalla. Allah então estava planejando algo diferente. Um judeu chamado Nu'aym ibn Mas'ud se reverteu ao Islã e foi até o mensageiro Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uma única pessoa. Nós temos quantas pessoas aqui dentro? Várias. Não pense que você é pouco no Islã. Se você lutar com consciência pelo Islã, se você mentalizar o Islã na sua cabeça, você é muito para o Islã. Escute a história de uma pessoa, Nu'aym. Um só. Ele foi até o mensageiro e disse, me converti ao Islã, mensageiro, estou à disposição para te ajudar. O mensageiro disse para ele, você é uma pessoa só, mas talvez tenha muitas condições de fazer. Planeje, use a sua cabeça e nos tire desse atrito, nós estamos há muito tempo cercados. Como ele tinha livre acesso com as duas partes, você sabe que o exército era dividido em duas partes, foi até uma parte deles e disse para eles, se vocês forem atacar o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os companheiros de vocês de guerra vão traí-los, pegue reféns entre eles. Foram para os coraixitas e disseram, pegue refém deles, senão eles vão trair na guerra. E foi para os outros e disse, olha, os coraixitas estão fazendo um pacto com o mensageiro. Não sei se ficou claro para vocês. Uma única pessoa foi até o exército da coalição, pegou o chefe do exército e disse, olha, eles vão trair vocês na guerra, peguem refém deles. Os coraixitas então falaram com a outra turma e disse, nós vamos atacar amanhã. Amanhã seria o sábado. Os judeus falaram, no sábado nós não podemos batalhar. Disseram, então vocês dão reféns para nós. E quando ficaram sabendo da história dos reféns, disseram, então Nu'aym estava falando a verdade. Ficou a confusão entre o exército inimigo criado por uma única pessoa, que teve a habilidade diplomática de se infiltrar entre o exército inimigo com política e evitar uma guerra. Allah Azza wa Jalla então mandou um vento fortíssimo nas acomodações desse exército e somente no redor do acampamento deles. Arrancou todas as cabanas deles, destruiu o que eles tinham de fortificações e o mensageiro então pediu que um dos seus companheiros fosse averiguar o que estava acontecendo, para ver que tática ele usaria. Todos ficaram com medo, ninguém levantou. O mensageiro disse, quem pode ir averiguar o inimigo e me trazer a notícia, e terá o paraíso, ninguém levantou. Será meu companheiro no paraíso, ninguém levantou. Aí o mensageiro teve que escolher um. Isso também é uma lição. Quando o líder escolhe uma coisa, todos têm que seguir. Primeiro ele pode pedir a opinião de todos, mas no final a opinião é dele, levante fulano e vá, acabou, está sacramentado. O mensageiro então, quando ninguém levantou, ele disse, levante Hudhaifa. E Hudhaifa teve que levantar porque ele não pode desobedecer o Rasul. Se infiltrou no exército inimigo e trouxe a bela notícia para os muçulmanos, dizendo, os inimigos foram embora, foram destruídos pela ventania. O mensageiro voltou, portanto, com seus companheiros e o exército islâmico para Medina. Depois de um mês de sofrimento, de fome, de isolamento. E soltaram, largaram as armas. O Jibril falou, vocês deixaram as armas? Ele disse, sim. O Jibril falou, mas os anjos ainda estão armados. Vão e acabe que Bani Quraiza. Porque os outros voltaram para onde estavam. Só que existiu, continuou em Medina, Bani Quraiza, que são os judeus traidores. E o mensageiro, então, iniciou novamente o isolamento de Bani Quraiza. Isolou eles, cercou eles da forma que eles tinham feito, até que eles se entregaram e pediram que a sentença do juiz fosse dada pelo Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh era familiar deles. Pertencia a familiares deles. Acharam que o Sa'd ibn Mu'adh ia dar alguma sentença boa para eles. que ia ter misericórdia deles, alguma coisa parecida. O mensageiro aceitou e chamou: venha Saad, sentencie, o que a gente faz com eles? O Saad então disse: matamos todos que participaram de guerras contra nós e pegamos de volta todas as riquezas para os muçulmanos. E o mensageiro olhou para ele e falou: você sentenciou como se estivesse seguindo uma ordem de Allah acima de 7 céus. A sentença sua foi perfeita. Que o Saad ibn Mu'adh, vocês lembram da história de uma pessoa que, quando morreu, o trono de Allah balançou por ele? Existe essa história no Islã. Isso foi na morte do Saad ibn Mu'adh. Ele tinha feito uma súplica para Deus e disse: oh Allah, se a guerra com os Quraishitas se encerrou, pode ser a minha morte nessa doença que eu estou. Ele estava doente ou ferido da guerra. Mas se ela não se encerrou, permita que eu participe para que eu morra pela sua causa. A guerra havia acabado e ele morreu pela causa de Allah Azza wa Jal, em consequência de uma ferida que ele teve numa outra batalha. E foi o Saad ibn Mu'adh, o personagem, o sahaba, que o trono de Allah balançou pela morte dele, foi recepcionado por vários anjos. A história continua, existiram muito mais coisas que nós vamos explicar, inshallah, a partir da semana que vem. E um dos atos mais importantes, ou das histórias mais importantes, que é Hadithatul Ifk, a grande mentira sobre a nossa mãe Aisha, que será narrada, inshallah, a semana que vem. الحمد لله رب العالمين